Momento da Palavra, com Josmar Moura. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar nesta manhã com você a questão da dúvida. Eu escrevi nesta manhã aqui que dúvida, no meu ver, é algo que nos leva ao negativismo, que nos leva a uma condição de cegueira. E para tanto eu gostaria de abrir a Bíblia com você em Mateus capítulo 13 e ler com você a partir do verso 53, onde diz o seguinte: aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simeão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Queridos ouvintes, nesta manhã eu gostaria de lembrar a todos que nos ouvem que e escandalizaram-se nele. Ora, Jesus está dizendo que apenas em sua terra acontecera tal fato, de ter dificuldade de poder colaborar com seu povo. O que vem a ser isto? Eu queria lembrar nesta manhã a todos, a todas que estão nos ouvindo, quantos estão agora, neste momento, à espera de um milagre? Quantos aguardam pela transformação do marido, da esposa, do filho, da irmã, da mãe, do pai, de um patrão, de um amigo, de uma amiga? Quantos não aguardam? Quantos não esperam ansiosamente a mudança de alguém? Com certeza, muitos esperam, mas não acontece. E quando de repente ouve-se aquela resposta, ouve-se aquela indagação: eu não creio que aquela pessoa mude, eu não acredito que tem chance para o fulano de tal, eu não acredito que o Beltrano pode mudar, é impossível. Quantos já ouviram isso? Você que pensa isto, onde você estiver, saiba que isto é o mesmo que não crer em Deus. Isto é a dúvida. A dúvida que te leva, muitas vezes, à morte espiritual. A dúvida que leva você a viver a sentença do medo, da insegurança. Nós sabemos que todos aqueles que compreende o verdadeiro propósito de Deus, tal como foi revelado no Antigo Testamento, possui um grande tesouro. O Antigo Testamento, queridos, indica para o Messias, Jesus, sempre um benefício duplo, um benefício de dois sentidos, para os que compreendem os ensinamentos dele sobre o reino dos céus. Esse era o novo tesouro que Jesus estava revelando. Tanto os ensinamentos antigos como os novos fornecem diretrizes práticas para desenvolvermos a fé e vivermos no mundo. Os mestres da lei, entretanto, mostraram-se presos aos antigos ensinamentos e cegos em relação aos novos. Buscavam um reino futuro, precedido pelo juízo. No entanto, Jesus ensinou que o reino estava próximo, presente. Os líderes, por suas vezes, por sua ocasião, esperavam um reino terreno, temporal, que Jesus estabeleceria ali uma rebelião militar, um confronto com Roma, e lideraria ali uma guerra, e dominaria o poder, e todo mundo ficaria cheio de riquezas. Mas não veio acontecer. E aí, houve a decepção com o Cristo. Enquanto Cristo queria salvar as pessoas e dizer-lhes, perdoados estão os teus pecados, outros queriam que ele curasse, que a pessoa andasse. E Jesus dizia, o que é mais fácil? Perdoar-lhes os pecados ou curar o seu pecado? Por isso eu te digo, toma o teu leito e anda. Foi assim que ele fez com aquele homem que os quatro amigos desceram ele pelo telhado. Queridos, dúvida gera morte, dúvida gera uma triste decepção. Eu quero nessa manhã terminar esta palavra dizendo para você que este dia foi feito por Deus. Não é um acaso você estar me ouvindo no seu trabalho, dirigindo o teu veículo, você que é pastor, você que é padre, você que é freira, você que tem aí já uma religião. Aqui, vários dos religiosos também tinham e duvidavam e não creram. E está escrito aqui em Mateus capítulo 13, verso 28, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, por causa da dúvida deles. Note bem, Jesus realizou poucos milagres em sua terra por causa da incredulidade deles, da dúvida. Jesus quer tirar a sua dúvida nesta manhã.